mare, immagina il miserere di successo. Buono vera, quando io rappresento la prova di tappi. Oh, si stai facendo meia prova d'una. D'una? Aspetta. Ehi, cosa hai fatto? Negativo, devido àquela essa restrição que a gente tem, todo mundo taxiar via Índia, e tô com o TAM, já tá sinalizando pro Chibac 62, e após o depois, a minha intenção é, após o depois da TAM, a minha intenção é justamente iniciar o seu push. Clear up the cross runway 10, now 120 degrees 99. Ali mantém. Airborne 8 for Alpha Lado 120.8, have a nice trip. 120.8, thank you very much. 190 above 084. Torre Salvador, 3305 para o táxi com 135 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 40. 3305, livre táxi, Pátio Índia Alpha, ponto de espera, reporte pronto. Taxi Pátio Índia Alfa no ponto zero, vai reportar pronto, 3305. 390, I'm never gonna report you about 084. Alfa, antes da Juliette, você é 6224? 6224, aguarda após aeronave da TAM, ingressa agilizando para o portão 1. Após aeronave da TAM, portão 1, você é 6224. Azul 4235 tem livre decolagem pista 90, 120 graus, 129. Livre decolagem autorizado para seguir a posição, 6284? Afirmo, estou autorizado, agilizando, portão 1. Portão 1, não. .235, decola 08, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite. O voo 9074, coordena o quico de solo, após o Fokker 100 da Oceané no portão 1, no parque A, está livre no 2, chame táxi. Bahia, pode passar mais aeronave, tá? 01 está autorizado, chamada para o táxi 074. Controle Salvador, azul 4235 para a gente. 24235, está sob contato radar, sobe o nível de voo 360, cedo da EL. 360 autorizado, não foi entendido o final da sua mensagem, senhor. Sobe o 360 na saída da EL. Na saída da EL, sobe o 360, azul 4235. Salvador, TAM 3305, está no ponto da área da 10 ponto. 3305, alinhar e decolar, pistão 10, 130 oral, 12 metros. Além de colo no 0, TAM 3305. Web 57 no 6, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0, no 8, livre LS. 18, 2.000, livre LS, X-Ray, pista 10, Web 57 no 305 aos 11, controle 1208, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, 3305. Controle 3305, livra 1500, na sua escuta. Boa noite, 3305, está sob contato do radar, sobe o nível 330, sai da PUCA. Sai da PUCA 330, tá. Para o táxi com 051 no Amosa, 6 horas e 40 minutos, Delta Medalhão, é o gol 1074. 074, livre táxi à direita, via Índia até o ponto espera, recorte pronto. Agora a porta do ponto espera, gol 074. O gol no 074, a linha decola, no 0, no 20 graus, 12 nós. A linha aí decola, o no 074. Europe is 084. Task runway above 084. Call now receive center on frequency 126.85. If unable, 125.45. Bye bye. Okay, 126.85. If unable, 125.45. Thank you very much. One night. What? Salvador, boa noite, é o Rio 96463, para o pushback e acionamento. Autorizado, Champagne. Chamarei para o táxi, 96463. Frequência 125.1, secundária 133.25, bom voo. 351, 3325, 4235, bom trabalho. O 57 no meio. Chip 57 no meio, cheque pré-pouso, completa final, chama a torre, 118.95, bom pouso. 1895, tá. 3178, está autorizado a descer até 2000 pés, o ajuste 10118, livre LS, resposta autorizada. 2018, livre LS, confirma livre restrição em SAP, 50. Livre. Obrigado. 2.0 graus, 10 nós. Livre pouso no 0.76. Voo no 0.74, decola 16, controle no 2.08, boa viagem. Autorizado 3.60 no 0.74. Tram 3305, chama Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, bom trabalho, Tram 3305, bom trabalho. torre Salvador é o Rio 9646 com 4 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 15, pronto para o táxi. 9646, livre táxi, pátio Índio Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto. Pátio Índio Alfa, reportarei pronto, ponto de espera. Jet 57 no meio, sala 20, direita, táxi Alfa, Juliette para o portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, muitíssimo obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, o Rio 9646, próxima ponto de espera da 120, pronto. 9646, alinhar e decolar, 120 graus, 10 nós. Livre, alinhar e decolar, Rio 9646. Voo no 074, chama Recife na frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 1-2-5-1-3-3-2-5, boa noite, obrigado. Boa. Estabilizado, 3178. 3178, completa final, cheque de pouso e chama a torre, 1-1-8-9-5, com pouso. 18-9-5, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3178, 2 milhas e meia, do Índia Serra, Baixada. 3178, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 3178. Quatro meia, os dois dois, controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 9646. Boa noite, 9646. Contato radar, sobe o 320, da El. Ciente, subindo ao 320, direto da El. Repouso 1-0-3-1-7-8. 2, desça ao nível 050, chegada Mare. 8 Solos 26, direita, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3178. Rio 9646, está autorizada a presente Vitória. Está presente Vitória, obrigado. A 212 está autorizada, etapa. Rio 9646 chama Recife, frequência 1251, secundária 3325, bom voo. 1251, alterna 13325. Obrigado, bom serviço. Total 9908. 9908, pronoscópio. Afirmativo. 3 Água Guarulhos, 320, pêndulo 16, pistão 90, curva direita da El, Leda Brit, controle 1208, transponder 5024, total 9908. 3 Água Guarulhos, 320, pêndulo 90, Brit, conforme a 4024, transponder 208 é o controle. Curva direita após a decolagem no pátio 3, chame pronto. Está pronto para pushback essa nave, 9908. Autorizado, chame táxi. Certo. Total 9908. Prossiga. Confirma o transponder 5024. Sim, 5024. Ok, obrigado.